595, agora com 47 de POB, 3:30 de autonomia alterna, posto seguro para o táxi. Monopass, prossegue em Inveralta, e quando no ponto de espera, Torres? 118.995, altímetro marca 1014, bom voo. Ativo, Índia Alfa, a torre é 118.95, quanto no ponto espera pronto, 1014, obrigado e um bom dia. Bom dia. Decolado 01, controle 120 de flow. Controle 120, grado, grado, grado. Obrigado, voo. Ok, senador, muito bom dia. Obrigado, senador, obrigado, não sou de todo axé. Hoje eu dou axé, o Romeu Tango, confirma pro ideal para o Vitor da Conquista. Seria 254, pro Romeu Tango. Está presente, voe direto 254, batendo inicialmente 2.500 pés. Autorizado, está presente a 254, restrito 2.500. Positivo, 2.500 pés. Edifício 595, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 159. A linha decola na 10, 35, 595. Luiz, que após final do ano 7, o ajuste no 0 no 3, vento 090 graus, 159. P5595, decolador 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia, 5595. Polícia Salvador, cordial, bom dia, 5505. 5595, contato do radar, sobre nível 140, vou direto Coral. Direto Coral, nível 140, 5595. Afirmativo, 189, gráfico Fono 397, portão 4, está no posicionamento. Olá, 397, autorizado, posicionamento seu ataque. Está no ataque, 397. Vamos lá. Twist, solo 07, autorizando o backtrack, posicionamento seu ataque. Tango Golf, suba para o nível 045. Tango Golf, suba para o nível 045. Bom, 738, essa identificação, autorizado chegada a mar e desço inicialmente para o nível 060. Estou tímido no 013, vigilante. Ponto de espera 102.95, altímetro paga 1013. 1013, Índia, alfa, ponto de espera 102.95, zero. No 307, bom dia, autorizado em linha de colapso, estão no 0, vento 100 graus, 179. A linha de colapso, 0. Azul 4207, está autorizado para o Santos Dumont, nível 340. Sou decola da 10, cumpro perfil da saída da Euleda Bridge. Onde intercepta Perzuluno 0, SMAP, Lúbito Barbacena. O nível autorizado é o 340. O transponder é o 5013 e a frequência do controle 120.8. Centro autorizado no nível 340 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Volta no 0, todo da Euleda Bridge. Controle Salvador, bom dia, vamos no 397, passando 1500. 397, contato radar, super nível 360, perfil da El. 360 da EL no 397. O Romeu tá no Golf, vou ir direto para Limpe. Luna 738, desça para 3.000 pés, estou time, estou na 0, no 3, para o localizador. Aqui para 3.000 pés, 0, no 3, gol no 7, 3, 8. Essa restrição em TAP, o gol no 7, 3, 8. Está livre. Ok, livre da restrição para o gol no 7, 3, 8. Bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050. Eu estou altímetro no 03, vigilância. drone Gol 9738, desceu à esquerda para o 030 por 5 milhas. Deve estar formações aqui do lado direito. Autorizado. T38 após desvio, vou na proa de Duna. T após desvio, vou na proa de Duna, Gol na 738. Seguir para 2.000, Gol 9738. Isso é para 2.500 pés, bom tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas, rumo ao nordeste, mantendo no 1.500 pés, a 9A34. Teste, descendo para 2.500 pés, está proibido na Gol 9738. T397, passa nível 1060. Chama o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. T397, controle. 1397, controle. Para o pushback acionamento na Botuna. Autorizado, pushback acionamento de Matanques, azul. Bono 397, controle. Que efetuamos três chamadas à sua aeronave. Passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. VIP 5595, controle. 45 milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível 140, serviço radar terminado, chama agora controle ideal, frequência 1201, boa viagem. Na 3198, desça para 2.000 pés, estou o altímetro no 013, informe o localizador. 3198, 2.000, chamarei na localização. Gol 7.38. Prossiga. Autoriza 2.000. Autorizado 2.000.

Salvador, bom dia, Tatatá, Tatatá, Golfo, 300 da tarde, Tatatá. Tango Golf, continue reporte na curta da 17. Reporte na curta da 17, Tatatá, Golfo. Tango Golf, tá vindo de onde? Colando o Salvador, há 20 minutos afastado, agora o pessoal de Goiás, no Rio de Janeiro. Torre Salvador, voo 738, livrou da sua escuta, ingressando na Alfa. Solo 119 no 738, solo aos 27. 219. Salvador, bom dia, voo 738, livrou da sua escuta. Voo 738, bom dia, prossegue via Alfa Juliette pro 5. Alfa Juliette pro 05, voo no 738. Salvador, muito bom dia, tá? 3191, centro da Juliette, Proscópia Galeão, no 320, a posição é a meia dúzia. 3191, está autorizado para o Galeão, o nível que eu tenho é o 380. Seu decola 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Brit, onde intercepta 3190, SMAP, Lúbito, Barbacena. Aciona 5025 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado Galeão 380, então, decolando a pista 10, perfil da Tael Leda, Apesulo 10, Múbito Barbacena, 5225, é o transponder 208, controle Salvador, tá 3191. Após a SMAP, o seu voo Lúbito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, e após Barbacena. E o seu código transponder é o 5025. Bom dia, tá 3198. Lúbito. Depois Barbacena 5025. O transponder. Contagiamento correto, chama quando pronto para o push no 10. Chamará para o pushback, tá 3191, no 6200. O controle, as 29. Decolado 29, controle 208. 208, Azucato 207. Voa Azucato 207, passa 1500 na. Não. Dial 07, contato radar, sobre o 340, perfil Dial. Perfil Dial 340, Azucato 207. A sua identificação autorizada, chegada a mais, desce inicialmente para o nível 060, estou tímido no 0, 13 de ontem. Para o 060, confirmando a 24. Autorizado, reporte livre, tango.